Muito boa tarde, bem-vindos ao Conversa de Esquina, o programa com mais telegenia da rádio em Portugal. Oh Luís, vê lá como é que fico a olhar para os... Assim fica melhor ou fica melhor assim? É isto mesmo, nós somos um programa que fica bem de perfil, somos um programa que fica bem e não precisamos estar teleponto, como o nosso antigo primeiro-ministro, que agora está, é onde? É em Paris. Em Paris. A tirar uma licenciatura, ela já fala. Agora a verdadeira licenciatura. Eu ia-te apresentar como convidado e tu já falas. Ah! A pessoa tem que se chegar à frente. É verdade. Bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje, dia... É sábado. 14. É sábado. Ai. Ah, sim, não, é 14, estou completamente. Hoje é sábado, 18:03, muito bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje não vamos falar nem do Benfica Beira-Mar, nem do Nacional Porto, nem do Sporting Manchester City. Nem do Porto Académico. Porque nós não queremos falar de futebol, os jogos já foram e nós vimos, mas não vamos querer falar sobre isso. Ou então isto foi gravado à quarta-feira e nós nem sabemos quanto é que ficaram os resultados. O Conversa de Esquina está com vocês sempre aos sábados, a partir das 18:03. Temos a nossa página no Facebook, é só colocar gosto. Temos 138 pessoas a gostar de nós, mas nós queremos mais carinho e mais amor. Nesta altura do ano, em março, mês de março, começam a aparecer as músicas para o verão, as denominadas músicas de verão, os grandes hits. Ano passado tivemos o Beautiful Eye, há uns 5 anos tivemos o Rise Up, que deu assim o boom às músicas de verão. E pá, e as conversas de esquina, nomeadamente na minha pessoa, que é o produtor, realizador, animador, tudo um pouco neste programa, aposta neste I Don't Know What To Do. E pá, é muito bom, é um grande groove. E vamos ouvir um bocadinho, é isto. Vai ser a música de verão de 2012. Pá, isto é muito, muito bom. Convidada, nunca ouviste isto? Claro que sim, está a passar em todas as rádios. Isto é muito, muito, muito, muito bom. Até passa na Rádio Zero. E agora está passando na Rádio Zero, então deve ser um espetáculo. Neste momento, toda a gente que está a ouvir as conversas de esquina, com a mão no ar. Grande som, Tico's Groove Fit Gosh, I Don't Know What To Do, vai ser certamente a música do verão de 2012. Hoje temos aqui nas conversas de esquina uma convidada que já se intrometeu na nossa introdução, é a Cristina do Desacordo, não é? É foi pode falar, ser assim foi falar comigo e pedi-me também um autógrafo e uma fotografia que eu gostei muito, estou a brincar. Claramente vai ser publicado no Facebook. Claramente vai ser publicado no Facebook. O Conversas de Esquina vai aparecer no Desacordo um dia destes. Para a semana. Agora vamos falar sobre um tema que tem sido viral, nomeadamente por causa do Facebook, o vídeo do momento de uma personagem chamada Connie. Já tem levantado teorias da conspiração, muitas pessoas também já ficaram emocionadas a ver o vídeo. Temos em direto o nosso amigo Gonçalo. Olá Gonçalo, tudo bem? Olá. Nos pode, tudo bem contigo? Epá, hoje não estás aqui no estúdio, estás por casa, não é verdade? Exato. Epá, muito bem, muito bem, muito bem. Mas tens de fazer uma visitinha um dia deste, já temos saudades tuas. Ó Gonçalo, explica-me lá uma coisa. O que é este vídeo do Connie e porquê é que de repente tornou-se um grande sucesso no Facebook? Portanto, porquê é que o Video Economist também é popular no Facebook e não só. Assim, por um lado, vem da ressaca do movimento do Occupy, que está a fracassar. Daí que as pessoas, e em particular os jovens, precisem mudar a sua atenção para outra causa. E que melhor causa do que um senhor de guerra africano que quase não é falado. Que é uma pessoa fácil de odiar. Em termos de popularidade, acho que tem a ver com a manipulação do próprio documentário, que retrata-o quase como uma espécie de Hitler africano. E as pessoas, no que toca encarar o mal, unem-se com facilidade. Então, Gonçalo, este vídeo tem levado a muitas teorias da conspiração, nomeadamente, por exemplo, numa invasão da América em relação ao país em causa, a questão do petróleo. Pá, o que é que tu achas de todas estas destas teorias? Sim, de todas estas teorias que têm aparecido em relação ao vídeo? É assim, não acho que haja manipulação da própria agência, do próprio governo americano. Embora ele esteja a acompanhar o caso com interesse, sim, há óleo lá, há também vários minerais que são valiosos e não acredito nessas teorias da conspiração, mas há porventura interesse de várias partes e vamos ver o que vai sair. De momento ainda não se pode tirar conclusões. E tu, Sara, o que é que tu achas sobre todo o alarido em relação ao vídeo? Olha, eu já vi o vídeo, acho que o vídeo está muito bem feito, foi um vídeo muito bem conseguido, apesar de ter 30 minutos, o que me parece inacreditável que alguém vá ver um vídeo no YouTube com 30 minutos. Relativamente às teorias da conspiração, não tenho a certeza se poderão ser realmente verdade. A verdade é esta, eles irão ganhar e existe lucros económicos por detrás da campanha, como é óbvio. Aliás, o próprio, um dos próprios, quem fez? O próprio O próprio produtor aparece no vídeo e mostra a família e o filho. Portanto, à partida, se calhar também tem como objetivo ganhar alguma notoriedade com isso. Relativamente ao conteúdo do vídeo, a verdade é essa, temos que olhar para o vídeo como uma mensagem de lutar por um mundo melhor. É claro que se tem ou não por detrás jogos económicos, é provável que sim, mas não deixa de ser uma boa mensagem para ser transmitida. E sim, tornou-se viral no Facebook, mas eu acho que o grande problema aí já passa pelo próprio Facebook. Ou seja, o que é que hoje não se torna viral através do Facebook? Oh, Gonçalo, estavas a falar numa questão de mudança de direção em relação àquilo que se pensa. Tu achas que este vídeo é mesmo propositado para se esquecer, por exemplo, as questões económicas e as questões financeiras que deram aso aos tais movimentos que tu falaste, dos movimentos de ocupação? Enfim, não é propositado por si só, porque a empresa que realizou o vídeo já existe desde 2004, fazer filmes desse género. Mas que sim, ajuda afastar a mente das questões do desemprego e da contínua recessão que, no caso da América, continua a afetar os jovens. Ok, Gonçalo. E tu, Cristina, já que és nossa convidada, tens o direito a ser a última e ouvires aqui a opinião aqui da malta. Em relação ao vídeo, em relação a toda esta polémica, esta fama que existe em relação ao Kanye, nós há bocado estamos a falar aqui em off, que ele se calhar até já estava morto, que era uma hipótese que se colocava. Porque, inativo. E porquê que este vídeo de repente aparece e despoleta e ganha a fama que ganha e as visualizações que tem e toda a gente no Facebook share e depois ganha proporções enormes? Eu acho que o vídeo passa uma mensagem fulcral e não tem que necessariamente ver com esta personagem que pode ou não estar morta, que pode ou não estar no ativo. Estamos a falar de tráfico de crianças, se não me engano, não é? E isso é uma realidade premente no mundo, não é? Não estamos a falar de um caso isolado, existem mais casos do género, tanto de tráfico de crianças, como de mulheres, como de órgãos, o que seja. E acho que qualquer oportunidade e qualquer meio que possa divulgar essa mensagem por um maior número de pessoas, não é? É sempre importante. Agora, a questão do Facebook é que, como rede social que é e que chega a cada vez mais pessoas, há sempre a questão da credibilidade, não é? Se a própria internet é, não pode ser um meio fiável, no sentido em que tu não sabes até que ponto é que a informação que lá está divulgada é ou não verdade, o mesmo pode acontecer com uma coisa que é divulgada no Facebook. Credível ou não, a mensagem está lá e só escolhe percebê-la quem quer. Tu achas que isto é uma espécie de comparação a um wake-up call para outras questões paralelas ao que se centra no vídeo, ao que se centra na personagem? Se é essa a ideia inicial ou se é isso que é pretendido, eu não sei responder, mas para mim eu veria isto como um wake up call, como olha, isto está a acontecer no mundo, não é só este caso isolado, haverá situações semelhantes infelizmente a decorrerem um pouco por todo o mundo, não é? É para um caso, tem que ver com a consciencialização das pessoas, e se calhar é essa a mensagem que eles querem passar. Partilhas da mesma opinião que a Cristina tem, Gonçalo, deste vídeo ser feito para potenciar um tema como o tráfico de crianças e fazer o wake-up call às pessoas em relação aos problemas também que existem em África, mais do que de difamar ou denegrir uma personagem como o Connie? Sim, é óbvio que um tema como tráfico de crianças para meios de guerra é óbvio que é um tema sensível e atrai as pessoas. Mas acho que o sucesso do filme vem de facto de, por um lado, eles fazem os constantes apelos à partilha dentro do próprio vídeo, e também ao facto da montagem do próprio filme a motivar as pessoas a mostrar as imagens às crianças, de é um apelo à emoção, de ações que elas estejam a fazer. Basicamente é um apelo ao mais básico do lado positivo da consciência humana. Sim. É uma das razões por que teve sucesso. Muito bem, muito bem. Como é que está os tempo? Isto agora eu sei mal. Como é que está aí o tempo em Belém? Está bom? Está agradável? Está um solzinho. Ah, e agora vou-te fazer a pergunta que toda a gente quer que tu respondas e que sempre que vens cá nós fazemos, que é que a tua vida amorosa está a correr bem, está a correr sem problemas? Isso é uma questão pessoal, portanto não vou responder. Muito bem, muito bem. Eu pensei que ias falar sobre a Raquel Miranda. Ah, beijinho para a Raquel. Beijinho para a Raquel. Não, pá, Gonçalo, estás de parabéns, estou a gostar, estás a começar a conseguir escudar-te destas perguntas e destes ataques pessoais que nós te fazemos. Epá, muito bem, ainda bem que fizemos-te um homem, ó, Gonçalo. Obrigado. Estamos muito orgulhosos. O teu Guimarães é que, coitadinho, não é? É para que falar um bocadinho sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Acho que não é preciso falar. Epá, mas aquilo está muito complicado, não é? Tu que és um conhecedor da realidade de Guimarães, está complicado. Olha, antes de ires embora, diz-me só uma coisa. Como é que... nós tivemos muita informação do início de Guimarães, capital da cultura, e agora parece que Não acontece lá nada, pelo menos não se vê muito nas notícias, mas está tudo a correr sobre rodas. Sim, está. Uma das coisas que tem gerado atenção nestes últimos dias foram uma série de fotografias de vários autores manipulados em que mostram monumentos de Guimarães, como fábricas, antigos edifícios modernos, e está a ser uma exibição interessante e com sucesso. Pá, muito, muito, muito bem. Sim, eu vi essa reportagem, são fotógrafos estrangeiros que vêm retratar a cidade através da fotografia e acho que está a ser um sucesso. Muito bem, Gonçalo, pá, muito obrigado pela tua presença, não física, mas vocal, aqui nas conversas de esquina. Epá, e já sabes, quando quiseres cá aparecer, nós estamos de portas Esperamos abertas para ti. Porque tens uma estrela, tu és a estrela deste programa. Tu és um norte. Queres mandar um beijinho às nossas duas amigas, a Sara e a Cristina? Olá, beijinho, Gonçalo. Sabes quem é a Cristina que eu estou a falar, não sabes? Não. Sim. Ah, ele diz que sim. Pá, Gonçalo, muito, muito obrigado. Epá, e pronto, a gente já se vê por aí, está bem? Ok. Vá, um grande abraço. Tchau. As conversas de esquina de hoje, que passam um ano depois de... o telemóvel a fazer barulho. Tenho facilidade. Não tenho. Espetacular? Não tenho? Tudo acontece nesta rádio. Este programa é uma... O telemóvel está-me a tirar muito dinheiro. Há bocado tinha 30 euros, agora tenho 27. Bem, onde é que eu ia? Conversas de esquina que passam um ano depois das manifestações da geração Arrasca que levaram milhares de pessoas, nomeadamente jovens, à rua. inicialmente ia ganhar 8 mil euros, mas depois 5 mil euros, mas depois tive que estar aqui a dar aqui uns descontinhos que eu não percebo nada muito bem disto, dos descontos grandes. Bem, é o normal, não é? Mas afinal fiquei com 100 euros no final das contas. Mas estes 100 euros ainda tenho que pagar a Segurança Social. As contas são fictícias, mas Hugo garante que não fogem muito à realidade. O grupo de jovens trazia ao peito um recibo que ninguém quer, mas que parece uma moda desta geração. Não tenho condições nenhumas. Eu trabalho a recibos verdes há algum tempo, recebo pouco. É uma precariedade. Condiciona ser considerado um trabalhador independente e... mas na verdade trabalhar por conta de outrem, não é? Portanto, quando não trabalho, não tenho direito a subsídio de desemprego. Caixa de supermercado, call center, estou a tentar adiar isso para procurar um na minha área, mas a situação está efetivamente um bocado incomportável e admito que em breve tenha que ser essa alternativa. A casa, e como diz a música, isto tem que ser casinha dos pais, não há qualquer tipo de possibilidade. Impulsionados pela força das redes sociais, foi na rua que fizeram ouvir a voz da geração à rasca. Rapidamente a Avenida da Liberdade encheu-se de histórias de precariedade, de quem a vive e de quem está prestes a vivê-la. Bora lá abrir a garganta e gritar bem alto, que precários nos querem, rebeldes nos terão, precários nos querem. Eu sou estudante, temos muito poucas perspectivas de futuro, não vamos ter emprego, estamos completamente à rasca, as bolsas são péssimas e não servem para nada, serve apenas para pagar o valor das propinas, eu tive que pedir um empréstimo ao banco para estudar. É nossa, a rua, é nossa, a rua, é nossa, a rua. Já acabei o curso há 15 anos e até à data tive sempre precário. A recibos verdes? Não sei, já não era mau recibos verdes. Neste momento estou estagiária, mas já estive a trabalhar para pôr dinheiro, portanto é uma situação que é bastante desagradável para pessoas que investiram tanto num curso superior. Milhares e milhares à rasca e à rasquinha num protesto designado a partidário, laico e pacífico e onde não faltou muita imaginação. É o FMI está a chegar. Camaradas, temos de lutar com o FMI. Isto é um futuro mais instável. É hipocrisia para isto. Olha o nosso mundo! FMI! FMI! FMI! FMI! FMI! Vamos lutar para o emprego ganhar! Vamos para a rua! Eu tenho para os egípcios perceberem também e para os portugueses perceberem que eu sou um sobrevivente, não sou um sobrevivente. Já estou farto de ganhar 500 euros e o meu crime ter sido tirar um curso superior. Não faltou imaginação e muita música. Todos juntos agora! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Mais alto, camarada! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Efeitos práticos deste movimento da geração à rasca. O que é que isto trouxe de diferente à nossa sociedade? Olha, eu vivi na primeira pessoa a geração à rasca e acho que é aquilo que eu chamo uma faca com dois bicos. Porquê? Primeiro, acho que foi um fenómeno de popularidade para os homens da luta, que se aproveitaram muito bem da situação e, apesar de eu gostar... Sim, eles são os verdadeiros entertainers. Ora, nem mais. Aliás, reconheço todo o trabalho e o mérito que eles tiveram, mas a verdade foi essa. E depois porque vi muitos jovens com garrafas na mão e com os charros na mão, e não me consegui identificar com aquilo, porque se por um lado tínhamos pais que estavam na rua e que estavam de braço dado com a maior parte dos licenciados que procuram o primeiro emprego e que procuram uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, tínhamos por outro lado jovens que a mim me parece que estavam lá para denegrir o objetivo primordial da manifestação, porque ninguém se apresenta numa manifestação daquelas com garrafas de álcool na mão e com charros. Acerta para numa festa, não é? Sim, acho que aquilo deixou de ter uma mensagem por detrás, que era mostrar a nossa revolta e através de uma forma pacífica mostrar que nós estávamos aptos a trabalhar e que era isso que queríamos fazer, e eles estavam ali para se divertir, para dançar, para a desgraça. Acho que nenhum daqueles licenciados, que muito provavelmente seriam também licenciados, ou jovens, se iriam apresentar assim ao trabalho, não é? Ou ao primeiro emprego. Acho que denegriu um bocadinho aquilo que era a verdadeira essência da manifestação. E a verdade é que hoje, passando um ano da manifestação, as coisas continuam igual, se não ainda pior, porque o índice de desemprego aumentou, principalmente o desemprego jovem e o desemprego dos licenciados, que é a mão de obra mais qualificada. E segundo o nosso Primeiro-Ministro, toca a emigrar. E nós somos mesmo a geração à rasca ou somos a geração queixinhas? Ou estamos ali no meio termo? Eu acho que somos a geração desenrasca, desenrasca. E não só. Estavas a falar de pessoas que se aproveitaram durante a manifestação, não é? Para conviverem socialmente, digamos assim, para pôr as coisas mais bonitas e agradáveis para quem nos está a ouvir. Mas também há aqueles que se aproveitaram para marchar contra... para passar uma mensagem que eles próprios não a vivem. Quer dizer, há pessoas que se esforçam como há pessoas que não se esforçam. E os que não se esforçam mais facilmente vão se agarrar a este conceito de geração à rasca para se poderem queixar. Eu acho que somos uma geração à rasca, mas também somos muito, muito queixinhas. Incomoda-me ver pessoas da minha idade que não se conseguem mexer porque não se querem mexer. As oportunidades existem, não é? É preciso lutar por elas. Eu acho que qualquer pessoa que queira mesmo realizar um sonho ou queira mesmo seguir em frente, vai fazê-lo independentemente das adversidades. Mas isso é a minha opinião. Sim, eu concordo. Aliás, eu acho que o teu primeiro emprego não precisa de ser necessariamente um emprego para aquilo que te formaste. Claro, claro. E não acho que não há problema nenhum em fazer call center ou trabalhares numa loja. Aliás, acho que mais do que experiência profissional ganhas experiência de vida. É claro. Mas que não, se calhar... não há um bocado desse estigma. Eu sinto isso, das pessoas terem terminado o curso, 3 aninhos ali a estudar, e depois saem para o mercado de trabalho e querem logo um emprego. Exatamente. XPTO, é isso, eu acho que é esse o grande problema. Aquele emprego que eu sonhei é aquele emprego que eu quero ter. Eu conheço depois... pessoas na minha área, ou na nossa área, digamos assim, que em conversas de cafés e tudo mais, me disseram, eu recuso estagiar. Eu acabei o meu curso e não quero ir estagiar, eu quero ir arranjar um emprego. Quer dizer, há 10 anos atrás também se estagiava. Claro, aliás, acho que deveria ser uma obrigatoriedade em todos os cursos, uma parte prática do curso, que esse é o grande problema das nossas faculdades. E acho que, se calhar, também o nível de desemprego também passa um bocadinho pela formação nas faculdades, que não nos preparam para o mercado de trabalho. E é claro que todos nós temos que aceitar e submeter-nos a um estágio de 6 meses ou um estágio de 9 meses, em que temos que passar por um estágio curricular e depois, sim, por um estágio profissional, com a possibilidade ou não de ficarmos a trabalhar na empresa que nos vai acolher. A verdade é que acho que, pelo facto de a nível tradicional, a mão de obra em Portugal ser toda ela muito pouco qualificada e fez com que grande parte das pessoas, da altura dos nossos pais, que tinham um curso superior, conseguiam logo o primeiro emprego naquilo que se tinham formado, a verdade é que, com o decorrer dos tempos, a mão de obra vai ser cada vez mais qualificada e é muito provável que daqui a uns anos, até a nossa própria empregada em casa, tenha o 12º ano e se calhar um curso profissional. Exatamente. Ou um curso superior, porque o objetivo passa por isso mesmo, é cada vez mais a mão de obra ser qualificada e ser competente, e isso claro que também nos vai trazer dificuldades a nós, porque vamos ser muitos licenciados a lutar por um mesmo lugar, e só vão triunfar os melhores, é o mais provável. Acho que esse é o ponto essencial. Mas tu não sentes que existe uma noção errada de superioridade daqueles que andam no ensino superior e que Sim. vêm de uma geração que já teve tudo. Sim, e acho que esse é o nosso grande problema. Os iPods, os iPads, os iPads, os iPads, os gadgets, tudo, Sim, sempre tinha para ser à noite. Sempre... E depois, vê-se lançado ao mercado de trabalho, vê-se lançado aos leões, epá, e ganhar, por exemplo, 500€. 500€ é uma miséria. É uma tragédia ganhar 500€, conta o quarto na casa dos pais, come a conta dos pais, vive à conta dos pais, mas ganha 500€. Mas sabes qual é que eu acho que é o problema? Passa pela própria estabilidade familiar dos pais. Ou seja, se os pais ganham muito mais que isso e sempre habituaram os filhos a ter muito mais que isso, é claro que chegar e dizer eu gastei não sei quantos euros para me licenciar e agora chego ao mercado de trabalho e oferecem-me 500€ por mês, a verdade é essa, a vida está muito cara e 500€ para quem vive fora da casa dos pais não Sim. dá, não chega, como é óbvio. Mas é claro que, ok, se não dá aquilo, se nós não conseguimos receber o dinheiro que necessitamos num emprego, então por que não ter dois? Por que não fazer um part-time? Por que não trabalhar ao fim de semana? Acho que é o que diz a Cris. É uma questão de necessidade às vezes e isso faz-nos crescer. Não é obrigatoriamente uma coisa má, uma coisa da qual nós devemos envergonhar. E é uma questão de adaptação, não é? Nós temos que nos adaptar às circunstâncias da vida. Mas eu acho que isto tudo passa por uma questão de... Tem que haver várias reestruturações, mesmo a nível da educação. Mentalidade. e a nível de mentalidade. Porque eu acho que, sim, e eu acho que se calhar deveria ser limitado o número de alunos a entrar todos os anos nas universidades. Acho que as médias deveriam aumentar. Ok, poderia haver mais ajuda por parte do Estado para, no apoio à educação e no apoio ao ensino. Nisso eu concordo, mas ao mesmo tempo acho que se calhar isso deveria ser dado a alunos que merecem realmente estar a estudar e que não vão passar 10 anos em vez de 4 numa faculdade. Ser mais seletivos, é isso? Sim, que estás a dizer? Sim, acho que passa por aí. Temos que dar lugar aos melhores, neste momento se calhar passa por aí, temos que dar lugar aos melhores. E um aluno de 17, um aluno de 18 merece se calhar muito mais ser ajudado pelo Estado do que um aluno com média de 11. Eu vejo vários colegas meus que foram para a privada e que os pais estão a sustentar propinas de 300 euros e eles sabem que aquilo foi um capricho deles porque querem entrar na universidade, porque ao fim do ano vão tentar entrar na pública. E o que é que eles andaram a fazer na privada? Andaram a brincar aos meninos do ensino superior. Mas não há, e essa outra mania que existe, e cada vez mais na sociedade portuguesa, acho que atingiu o pico e agora vai caindo, mas ainda existe, que é, tu tens que ser doutor. Pois, tu queiras, cada vez mais, quer queiras, quer não queiras, tens que ser doutor. Tens de ter um curso, pá, porque senão... Porque sem um curso superior não fazes nada. A verdade é que mesmo com um curso superior neste momento não fazes nada. Isso é uma grande mentira. O que está a dar em falta são empregadores e empregados para os trabalhos primários. Exatamente, sim, para os trabalhos não de base. Tens. Tens tudo. Faltam eletricistas. Tens, por exemplo, 30 sim, alunos. Os cursos profissionais. Aliás, eu sou a favor dos cursos profissionais e acho que foi uma mais-valia que se implementou em Portugal. E, porque acho que a nível de qualificação da mão de obra... A verdade é que traz muito mais competências. É claro que o ensino superior, a faculdade em si, se calhar a nível teórico, estás muito mais preparado. Mas a verdade é que, mesmo em comunicação social, quem tira um curso superior e lida todos os dias com estúdio, lida todos os dias com câmaras, lida todos os dias com computadores... Cortaste-me a voz, Roberto? Não cortei nada. Agora perdi-me naquilo que estava a dizer. Tem mais qualificações do que nós que viemos no ensino superior e que temos 4 anos ou 3 anos de formação, mas muita só sabemos teoria. A nível teórico. E a verdade é esta, eu não me interessa saber qual é que é a história da rádio se depois não sei fazer rádio. E se calhar nos cursos profissionais têm essa vantagem, podem não saber até em que ano é que se iniciou a rádio, mas sabem fazer rádio e sabem fazer bem feito. Ainda mais me ajudas quando eu defendo que todas as pessoas devem estagiar a seguir ao curso. Até aliás, acho que no decorrer da licenciatura, nós só tínhamos aulas de manhã, sim, ou só aulas à tarde, portanto acho que tens uma carga horária que te permite perfeitamente conciliares com um estágio curricular e eventualmente um estágio profissional, se eu conseguir. Quem diz depois, diz durante, sim, mas a ideia mesmo é... O estágio é fundamental. Eu quase que encarei como uma benesse porque é uma oportunidade para tu perceberes que queres mesmo fazer isto para o resto da tua vida. Eu sim, não sei até perceber... que ponto é que uma pessoa sai de um curso e de facto quer ser posta à prova com um contrato a full time durante X tempo a receber X dinheiro, não é? Quer dizer, até é uma oportunidade para ti, para seres a criança que se vai transformar num adulto naqueles X meses e perceber se esta é a área para que a qual fazer tu queres fazer para o resto da tua vida. Eu vou falando. Falo por experiência própria, eu estagiei já fiz 2 estágios e consegui perceber, apesar de gostar muito daquilo que faço, consegui perceber que se calhar em mestrado não era esta área que eu queria seguir ou que pelo menos eu precisava de uma complementariedade. E ontem por acaso aconteceu uma cena engraçada porque vi um blog e por acaso tive a curiosidade de ver quem é que escrevia o blog e percebi que foi uma pessoa que a nível de vida académica teve o mesmo percurso que eu. Licenciou-se em Ciências da Comunicação, em Jornalismo, mas depois seguiu a área da gestão de recursos humanos. Uhum. E ela está a ter bastante sucesso no mercado de trabalho, chegou a trabalhar como jornalista, neste momento está a trabalhar numa empresa como gestora de recursos humanos. Opa, acho que se torna uma mais-valia, se calhar, não te prenderes à mesma área, e isso pode-te ajudar depois também no mercado de trabalho, porque dá-te outras oportunidades, outras saídas profissionais. Sim, eu há bocado ia falar de uma questão, mas tu interrompeste-me, que é, por exemplo, nós na nossa sociedade, e remetendo ainda àquela questão dos doutores, temos que ser doutores e temos que ser licenciados para ser alguém na vida. Por exemplo, nós temos, por exemplo, aí repeti por exemplo 2 vezes, 3, temos 30 mil historiadores, 14 mil filósofos, epá, e que escoamento é que isso vai ter no mercado de trabalho? Não tens, é perfeitamente normal que... Tu vais bater à porta de uma empresa e se calhar não te vai aceitar, sim. É perfeitamente normal. Sabes que o meu objetivo de tese é mostrar quais são os cursos que perdem viabilidade em tempo de crise. E um dos meus objetivos é mostrar isso mesmo, que se calhar passa pelo sistema educativo. Começar a cortar no número de vagas em cursos que não faz sentido. O Marinho Pinto defende isso a propósito do curso de advocacia. Por exemplo, neste momento está completamente cheio. E temos que pensar sobre isso. Temos que ser racionais, um bocadinho mais racionais. O curso de sociologia em Portugal, por exemplo, agora tem 4 mil alunos. Vamos ter 4 mil sociólogos? Lá está. E sabes porquê? Vamos porque as médias estão a nível de 11, 12. E é só para a malta entrar mesmo na faculdade. Epá, vou tirar um curso. E depois o grande problema é que há cursos como sociologia, como antropologia, como serviço social, que supostamente teriam que ser cursos de natureza diferente e que, na verdade, dentro do mercado de trabalho fazem exatamente o mesmo e são preparados da mesma forma. Mas se tu lhe perguntares, mas o que é que tu vais fazer da tua vida? Ah, não sei, mas sou licenciada e tenho um curso superior. Mas em relação a esse curso, não consegues fazer mas nada. Mas depois na prática não se faz nada. Depois cais nos call centers e depois és da geração. E depois queixas-te porque... Ora, nem mais. E depois queixas-te as queixinhas porque só recebes 500 euros por mês. Sim, é isso. Acho que esse é o problema de Portugal. Nós temos um país muito, muito pequenino. Para que o mercado de trabalho entrar em contração acelerada... Pior que o país é a mentalidade. Sim, sim, sim. A mentalidade portuguesa é uma coisa absolutamente... Mas sabes que nós sempre fomos considerados o povo do desenrasca. E se calhar é por causa de sermos o do desenrasca que estamos onde estamos. Se calhar devíamos ser menos desenrasca, sim, e mais pragmáticos. Se calhar. E mais perfeccionistas, digo eu, não sei. E se calhar deixarmos de ser tão saudosistas e sermos práticos. Isso é impossível, vivemos ao pé do mar. E conseguirmos... também é verdade. E conseguirmos romper com algumas coisas, mesmo a nível do sistema educativo, mesmo a nível dos modelos sociais, se calhar... Temos saudade é uma palavra que só existe em português, por exemplo. Olha, depois aí está, se calhar. E a minha preferida. Também é a minha preferida, mas às vezes preferia não ser tão saudosista em algumas coisas e não viver tanto do que fomos. Mas porquê é que nós somos tão saudosistas? Eu li, acho que foi um estudo que explicou que os povos que vivem ao pé do mar são mais saudosistas por natureza. Eu moro em cima do mar e sou mega saudosista, portanto posso corroborar com a teoria. Eu como estava muito longe do mar. Tu não podes viver do passado. Mas é uma... O passado já foi. Agora... Mas é um alimento? É um alimento para sabes, a alma? É isso. Isso vai alimentando o facto de tu não quereres fazer nada. Porque eu não faço nada, mas eu já fiz. Eu não sou bom agora, mas já fui. Se calhar passa um bocadinho. Mas nós com 20 e poucos anos, eu não consigo pensar assim, não consigo pensar no passado. Tu não consegues, mas eu acredito que 99,9% dos jovens em Portugal pensam assim, e por isso é que nós estamos onde estamos. Não, eu acho sinceramente que 90% dos jovens que supostamente dizem que estão à rasca, está muito mal, é porque é uma coisa a mim que faz imensa confusão, isto está uma crise danada. Diz por aí. Como é que eles podem dizer que está muito mal se não tem termos de comparação? Que está uma crise danada. E depois os festivais de verão estão completamente cheios. 47 cheios. Festivais. E estamos a falar de bilhetes a 60 euros. Roupas de marca, euros. Fortify. Há uma loja ali no Chiado que é da Esx. Sim, da Esx. Eu vejo malta só vestida com isso. Eu fui lá ver um preço de uma suéte. É 57 euros. Fiquei pasmado a olhar para aquilo. Mas sabes quem é que paga isso? São os pais. Como é que eles podem dizer que isto está mal? Isso é o que está se for mal. Festival X ou Festival Y, o Alive vai estar cheio, o Sudeste vai estar cheio, o Rock in Rio vai estar cheio. Continua a alimentar os mimos dos filhos e esse é o grande problema. Quem é que vai dizer a um filho que sempre deu tudo? Olha, agora tens 23 anos, portanto, faz-te à vida e vai trabalhar. O meu pai isso já não existe. E a minha mãe também. Pá, os meus pais dizem-me constantemente. Eu reconheço que às vezes é um bocadinho por preguiça que se calhar não vou ao encontro de outras coisas. A verdade é que já fiz 2 estágios profissionais e agora se calhar estou um bocadinho naquela de não vou fazer mais nenhum. Porque acho que 2 é bom, 3 é um erro. Sim, completo. Também temos que saber quando parar. Ora, nem mais. Primeiro porque já fiz estágios em coisas diferentes. Foi em rádio e em imprensa escrita. Portanto, agora se fizesse... Porventura teria que ser em televisão para pelo menos poder rentabilizar o estágio, porque senão não faz sentido estar a fazer outro estágio profissional ou estágio curricular numa área em que eu já fiz, sabendo que depois não vão ficar comigo. E portanto é o mesmo que, ok, eu dou-te um chupa-chupa, mas depois de meteres na boca eu tiro-te mas um chupa-chupa. Mas deixa-me que te diga que, tendo em conta o panorama social e económico atual, a nível profissional temos que nos especializar cada vez mais. Sim, só assim sim. É que tu serás, só sendo mesmo boa numa área que... é que poderás ter futuro, percebes? Ter sim. Um bocadinho de tudo já não é tão viável. Será viável depois de garantires a tua especialização numa área. Pelo menos é. Sim, eu penso assim. Faz sentido nisso. Mas pronto, se bem que neste momento nós temos que ser pau para toda a obra, como se costuma dizer, não é? Porque nós não sabemos aquilo que nos vai acontecer no dia pau da manhã. Para toda a obra, mas uma coisa que te distinga em relação aos outros. Pois. Eu acreditava durante muito tempo que eram as médias, mas neste momento acho que são as cunhas. Há uma coisa que me deixa feliz e me deixa triste ao mesmo tempo, que é, eu tenho uma série de coisas para fazer ao longo do dia e durante a semana, só que não tenho tempo, não tenho mesmo tempo para fazer isto tudo. Não é para fazer tudo, é para viver um bocado. Eu há bocado estava a falar contigo, eu deitei-me às 4, acordei às 7 e pouco. Há uns dias, há uma semana atrás, nós vínhamos gravar o programa e a minha mãe telefona-me e diz-me: "Oh, Rubén, o que é que se passa com eu já não te vejo há 3 dias? E eu moro na mesma casa que ela e a gente não se via. Ou seja, eu estava a dormir e ela saiu, e eu quando chegava já ela estava a deitar. Epá, e mexe um bocado. Epá, e eu até a falar com uma amiga de faculdade: "Epá, mas isso é muito bom, não sei o quê, mas já às vezes sinto falta de vida social. Epá, de viver um bocadinho mais." Epá. Sim, mas ao mesmo tempo estás a apostar em projetos que são teus, e apesar de, sei lá, de não receberes ao final do mês, não cruzaste os braços e não disseste: "Então também não vou fazer, não me pagam, então também não faço." Neste momento estamos a 2 braços cruzados, diga-se passagem. Mas a verdade é essa, eu acho que há falta de iniciativa em Portugal. Como diria o Camilo Lourenço, há falta de criatividade. É verdade. Os jovens... E todo o país é piegas. É isso mesmo. Os jovens chegam ao ponto de: "Ok, eu sou licenciado e agora é o emprego que tem que vir ter comigo. Não sou eu que tenho que ir procurar." É a procura do emprego. É claro que está muito complicado encontrar o primeiro emprego. Primeiro porquê? Porque as próprias pessoas que estão a empregar têm a noção de que a maior parte dos jovens que saem das licenciaturas e que saem das universidades não estão preparados para entrar no mercado de trabalho e que não podem colocar responsabilidade em cima deles, porque sabem que eles não vão conseguir responder às expectativas que lhes são colocadas. Portanto, é claro que nisso nós somos um bocadinho prejudicados, porque o facto de haver muita mão de obra e poucas oportunidades de trabalho dificulta-nos as coisas. Mas a verdade é que também uma grande parte dos jovens nem sequer se esforça, porque... Porquê é que não apresentas, em vez do teu currículo, porquê é que não apresentas trabalhos já feitos? Ou vontade, prova. Pelo menos. Depois há outra coisa muito grave. Eu esta semana fui com colegas minhas entregar currículos e eu dei conta de uma coisa: não existe ou não funciona em Portugal os recursos humanos. Não funcionam. Ou seja, eu ando a tirar um curso de gestão de recursos humanos e aquilo que me estou a perceber é que essa parte das empresas só funciona nas grandes empresas, porque foi vergonhoso. As minhas colegas tiveram que deixar o currículo com o senhor que abre e fecha o portão das empresas, com segurança. Eu só queria acrescentar um ponto à tua conversa. No outro dia estava a falar com um amigo meu que faz trabalhos temporários, aquela espécie de promoções e trabalhos para agências do género. E ele próprio diz-me, revoltado, que é ridículo a quantidade de pessoas que se recusa a fazer trabalhos do género, nem que seja para ganhar 5 euros ou menos à hora, porque acham, têm um preconceito social para com aquilo. Acham que, de alguma forma, é denegrirem-se enquanto profissionais. Eu acho que não, eu acho que é uma forma de ocupares o tempo livre que tens a ganhar dinheiro. Quer dizer, ninguém quer um currículo que tenha espaços em branco, não é? Espaços temporais em branco, ao menos que faças pela tua vida e que ganhes dinheiro para do futuro apostares noutra coisa a nível profissional. Sim, eu acho que com todos os trabalhinhos que vais fazendo, ganhas a nível profissional e cresces como pessoa. Claro. A verdade é essa. Até mesmo o facto de poder estar a trabalhar num continente ou numa loja. Mesmo nisso, eu acho que a nível de sociabilidade, a nível... Ganhas fator humano. É isso, sim. É isso. Aliás, nível expressivo, acho que chegas, pelo menos, és capaz de chegar a uma entrevista de emprego. E se te fazem perguntas e tu até podes nem saber responder muito bem, consegues desenrascar, tens um bom poder de comunicação. Isso ajuda, e não é só na faculdade em que tu ganhas isso, em que tu estás à frente de um professor, em que ele está a falar durante 2 horas e tu estás... fazer assim com a cabeça ou responder uma coisa, não. E há uma coisa muito, muito interessante, não sei se já contei isto em rádio, mas eu acho que não. Eu comecei a trabalhar num projeto novo numa empresa, o Age Collective, que é gerida por pessoas, ou neste caso por uma pessoa de quem eu não teria uma grande amizade, não era amizade, mas uma admiração. Epá, e eu posso não ganhar muito, muito dinheiro com aquilo. Posso não fazer fortunas, nem daqui a 5 anos ter uma piscina em casa, não queria. Mas conhecer aquela pessoa em concreto, conhecer as pessoas que estavam à volta e saber que elas já fizeram isto e aquilo, exatamente, tinha a ver com redes. Só por aí já ganhei alguma coisa, então... Há bocado a Sara falou sobre cunhas. Eu acho, ok, dizem-me constantemente que Portugal é o país das cunhas, talvez seja, mas mais importante do que isso, ou tão importante no sentido mais honesto da coisa, é de facto as relações que tu vais criando pelo teu caminho, não é? pelo percurso que vais trilhando, e o facto de saber-se mexer de alguma forma, nem que seja da mais profissional que tu queiras, permite ganhar o fator humano, permite estabelecer relações com outras pessoas, permite saber interagir, porque há pessoas que não sabem falar com outras. Criar uma boa lista de contactos fundamental agora, na nossa área. Imagina que me apresentam um projeto de fazer um programa de manhã de X a X horas e numa determinada rádio, e colocavam-me duas pessoas à frente, colocavam-me a ti e colocavam uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Epá, eu ia-te escolher a ti. Sim, já claro, te conheço, é uma questão és capaz, óbvia, claro. Claro. Epá. Sim, eu quando digo que se calhar é um país que vive à custa de cunhas, não é no sentido pejorativo da coisa, porque eu quero acreditar. Mas também é. Sim, mas eu quero acreditar que se calhar em pé de igualdade, duas pessoas que conhece dois candidatos, vai optar por aquele que é melhor. E é claro que se calhar em tempo de crise, até para diminuir o risco de uma empresa, é preferível. E estamos a falar, por exemplo, em empresas a nível de gestão que envolve muito dinheiro. É preferível que alguém que conheça ou que seja familiar diga, olha, aceita aquele candidato porque eu conheço e sei que ele é boa pessoa e que é capaz, ou que pelo menos, mesmo que não seja totalmente capaz, não nos irá prejudicar, do que se calhar ir buscar alguém com um bom currículo, com grandes competências, mas que a nível moral e ético não sabe nada. É claro que isto é o fator de risco que está aqui, que se joga em tempo de crise, ainda é maior. Mas é claro que também me revolta um bocadinho, se calhar eu saber, e a parte de colegas minhas, por exemplo, que se calhar tenho mais competências do que elas, que se calhar fiz muito mais pela vida do que elas, que se calhar não me resignei ao facto de estarmos em crise e de não procurar um emprego noutra área qualquer ou de recusar estágios, e depois, porque entregam um currículo como eu, mas conhecem A, B ou C dentro de uma empresa, eles são chamados e eu não. Isso revolta-me, e é claro que isso é um elemento desmotivador para qualquer pessoa, e muito mais para qualquer licenciado, porque começa a pensar seriamente se é realmente necessário ou se é realmente produtivo tirar um curso superior. Eu digo-te, eu se calhar, neste momento, se tivesse para entrar no ensino superior, se calhar pensava duas vezes, e se calhar iria optar por um curso profissional que me daria garantias de trabalho numa empresa, por exemplo, durante um ano. Mesmo que eu não recebesse nada durante esse ano, eles iriam me conhecer, eles iriam me avaliar. Se eu realmente fosse boa, a minha probabilidade de ficar é muito maior. Sim, mas... Era uma questão, se calhar, de rentabilizar até o próprio dinheiro dos meus pais, que acho que isso é o que nos aflige neste momento. É os nossos pais terem investido tanto dinheiro em nós e nós não conseguirmos dar um retorno. Sim. E a verdade é essa, e estarmos constantemente a ouvir: então eu dei-te tudo aquilo que era preciso, eu dei-te um curso de inglês, eu dei-te um curso de espanhol, dei-te um curso de francês e agora não consegues nada. É claro que isso é revoltante para nós, mas deve ser muito mais para os nossos pais, que lutaram muito para conseguir ter os filhos formados. Acho que se calhar sim, passa muito mais por aí. Infelizmente não depende tudo de nós, não é? Quer dizer, pois também, a verdade também é vivemos essa. Nesta sociedade, com estas pessoas e com esta mentalidade. Agora, estavas-me a falar de colegas tuas que têm o benefício de conhecerem não, aquela ou outra exemplo, pessoa. Sim, sim, ok. A ideia é, eu sou apologista da integridade moral. Eu acho que tu deves batalhar o máximo que conseguires pelos teus próprios pés, pelas tuas próprias mãos. Chegar onde queres chegar, por iniciativa tua. Se depois pelo caminho que fores conhecido alguém que de facto possa ser uma benesse no teu futuro, tudo bem, mas quer dizer, eu quero chegar ao fim da linha sabendo que dei o meu máximo, não é? Eu tenho uma pessoa muito conhecida na área do jornalismo, que é da minha família, e eu nunca lhe pedi um favor. A não ser para participar em conferências da minha faculdade. Nunca lhe pedi um favor e não tenciono pedir um favor, mas vou-te ser sincera, se dois para amanhã me vir numa situação precária ou que não me consiga espero, desenvolver sim, mais, claro, talvez fale com ele, mas no sentido de, olha, conheces alguma oportunidade para mim, mas não o tenciono fazer porque passa por integridade moral e profissional. Acho que temos que saber crescer como profissionais sim. E como pessoas. Eu acho que não desmoralizar à primeira... Que o problema da nossa área passa por aí. Há uma grande falta de rede de contactos. E é muito complicado para nós, que somos muitos em ciências da comunicação ou em comunicação social, conseguir chegar às grandes empresas e aos grandes meios de comunicação em Portugal, que é principalmente a televisão, que acho que se calhar é o mais complicado de chegar, e eles se calhar até precisam de profissionais, só não estão dispostos a abrir a empresa a estagiários, a alunos como nós, e pesa sempre o fator da faculdade, mas qual, claro, de qual faculdade é que tu vens, porque há ainda muito o clichê de que as melhores faculdades é a católica, é a nova na nossa área, o que não é bem assim, a verdade é essa, se calhar somos tão mais competentes do que eles, mas aliás, vivemos ainda um bocadinho à custa destes clichês. Se formos a fazer uma retrospectiva, e nós somos todos da mesma faculdade, não é? Portanto, tu dizes que os alunos que passaram em comunicação social nos últimos anos têm tido bastante sucesso. Sim, no mercado de trabalho, a verdade. Exatamente. É não sei se o mesmo acontece com as outras universidades, mas a nossa tem sido. Sim, se calhar através dos bem protocolos que as faculdades conseguem e que a nossa, infelizmente, não perdeu. Os tem, e nós continuamos a safar-nos na mesma. A última grande aquisição da TVI que veio do ISCSP foi a Ana Sofia Cardoso, que neste momento está a apresentar o Diário da Manhã. Começou na TV 24 e depois saltou ali para a TVI e agora faz o Diário da Manhã. Que idade é que ela tem? Ela deve ter... nasceu em 82. Portanto, tem 30 aninhos. E é do ISCSP. Sim, aliás, encontra-se um ISCSPiana em qualquer lugar. Qualquer órgão de comunicação, por este mundo fora. É verdade, isso é verdade. E nós há bocadinho estávamos a falar de festivais e estes senhores vêm a Portugal. Sorry for party rocking. In the party, looking for a hottie to bone. I got a drink in my hand and they just called Buffalo. Popping bottles in a house with models in the VIP. All the girls made out for the whole damn club to see. Let's go. People always say my music's loud. Sorry for party rocking. Neighbors complain, say turn it down. Sorry for party rocking. Haters don't like, we got the spotlight. Sorry for party rocking. When they talk shit, we just be live. Sorry for party rocking. LMFAO, vamos dizer isto, LMFAO, no Alive, isto causou uma convulsão social nas redes sociais, e também Eddie Vedder no Sudoeste. Olá Sofia, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Tudo bem, está tudo muito, muito, muito bem. Olha, diz-me uma coisa, tu que és uma perita, uma entendida na música, o que é que tu achas de Eddie Vedder no Sudoeste e dos LMFAO no Alive? Ora bem, eu acho que o Eddie Vedder no Sudoeste é confirmar uma tendência do festival de procurar novos públicos. No ano passado, não nos podemos esquecer que eles levaram o Kanye West e o Snoop Dogg, e também tinham encartado a Amy Winehouse caso ela não tivesse morrido, e parecendo que não era para atrair públicos que até então nunca tinham ido ao Sudoeste. E funcionou, porque por relatos de amigos meus que estiveram lá, no dia em que estava Kanye West, estava um grupo de pessoas que nunca eles tinham visto naquele tipo de festival, ou seja, só de um meio que habitualmente não vai lá. Os LMFAO é outra vez mais uma forma do Optimus Alive tentar atrair um público diferente. Foi um grupo que fez um sucesso enorme, esgotou o Coliseu dos Recreios, ainda há gente a tentar procurar bilhetes por tudo quanto é sítio, e é também para oferecer uma possibilidade a quem não os vai conseguir ver agora e de os voltar a ver em julho. Porque aquilo foi outra vez um fenómeno das redes sociais. Tiveram de videoclipes bem engraçados, toda a gente acha piada aquilo, e então, a malta do Optimus Alive foi super inteligente e meteu-os no festival para atrair mais público. Então diz-me lá, qual é para ti assim, o grande destaque até agora nos festivais do Rock in Rio, do Alive, do Sudoeste, do Marés Vivas? Qual é para ti assim, o grande nome? Para mim o grande nome até agora é o Bruce Springsteen no Rock in Rio. Achei que foi, eu acho que o Rock in Rio tem confirmado a tendência de todos os anos trazer uma grande lenda. Na última edição trouxeram o Elton John, já trouxeram o Paul McCartney, ou seja, oferecem a oportunidade a públicos mais velhos ver os ídolos da sua geração e a nós, mais novos, de ver os grandes lendas da música do século XX. Também gostei muito da confirmação do Sting no Cool Jazz Fest. achei bastante interessante. Embora a gente não fale, o Clube de Acesso é um festival muito engraçado, porque foi a primeira vez que o Caio vai ser profissionalizado com o Clube de Acesso. Eles trazem sempre bandas muito engraçadas todos os anos e oferecem sempre novos artistas e bastante conhecidos e nós deixamos sempre de lado. A confirmação dos números fãs também foi muito boa, nunca vieram cá, vai ser uma grande atração. E não devemos esquecer também do grande dia 26 de maio do Rock in Rio, em que eles juntaram Limp Bizkit, Offspring, Smashing Pumpkins e Linkin Park. Esse acho que é até agora o dia mais forte. Também podemos destacar no Alive os The Cure e os Florence and the Machine, e uma banda um bocadinho mais pequena, que são os Mumford and Sons, que estão a dar muito que falar na imprensa internacional, principalmente com o novo álbum que eles têm. E são até agora os nomes mais interessantes que estamos a ver no cartaz. Mas lá está, ainda faltam dias para confirmarem ambos os festivais e artistas e palcos secundários. E eu sei, ainda há muitas surpresas por vir ainda. Até agora posso garantir que eu acho que desde 2004 o ano mais forte festivais. Também não temos que esquecer do Ben Harper no Marés Vivas, esse que é o Ben Harper no Marés Vivas, e os Kaiser Chiefs também. Não, sim, podes continuar. Não, não, não, não, não. Ah, já não tinha mais nada para dizer. Então vou perguntar aqui às minhas amigas, estou aqui hoje. Hoje temos aqui a Sara e a Cristina. Isto está a ser um programa de mulheres. Eu sou o único homem aqui na sala. Ela é das cotas. Qual para vocês a grande atração este ano? Bruce Springsteen também? Bem, eu sou mais apologista do Alive e do Sudoeste do que o Rock in Rio. Ah, sim, acho como mas... eu, sim. Exato. Eu queria só fazer um parênteses. Estavam a falar de, por exemplo, do Eddie Vedder trazer novos públicos, não é, para o festival, e eu espero que traga mesmo novos públicos e novas audiências, porque o ano passado eu fui ao Sudoeste e não sei se tem necessariamente que ver com um cartaz um bocadinho mais diversificado, mas o ambiente estava diferente e também mais pesado, pelo que foi o ano em que houve mais registros de violência, de assaltos e etc, as coisas menos mas simpáticas. Mas estiveste lá os dias todos? Estive lá os dias todos. Não, e te levaram a tenda? Não me aconteceu rigorosamente nada, mas vou-te confessar, o última madrugada foi muito, muito má. Eu nunca tive tanto medo na minha vida e não quero desmotivar ninguém a ir ao Sudoeste, porque eu vou outra vez este ano ao Sudoeste e hei de continuar a ir enquanto puder. Mas de facto, eu acordei às 4 ou 5 ou 6 da manhã com pessoas aos berros e com um amigo meu a dizer-me: olha, eu vou-me embora porque as minhas amigas estão cheias de medo. Ou seja, abandonaram-me a mim no acampamento com mais duas pessoas e foram-se embora. Quer dizer, foi um bocado perigoso, de facto foi. E houve registros de muitos assaltos e de muitas outras peripécias menos simpáticas, inclusivamente nesse último dia. Até carros foram assaltados. Ou seja... Impressionante. Pronto, e eu não sei se tem necessariamente que ver... Faz parte do conceito do festival. Não. Atenção, o Sudoeste sempre aconteceu um assalto ou outro no Sudoeste, mas este ano foi o epicentro das desgraças. Diga-se passagem, nunca que eu já foi a minha terceira vez e nunca me deparei com uma situação semelhante. E eu não sei se tem que ver com o cartaz. Eu quero pensar que teve que ver um bocadinho com o cartaz, sem querer ser preconceituosa, apesar de ser julgada neste momento preconceituosa, mas eu espero que tenha sido por isso. Pode ser só a massificação do próprio festival. Não sei, é porque foram bandas diferentes, percebes, do costume. Sim, também é verdade. E o Sudoeste estava a cair numa demais comercial e vindo Snoop Dogg e Kanye West, se calhar atraiu outro tipo de público. Ou então foi mesmo uma questão de dinheiro fácil e determinadas pessoas optaram por vir. Acho que problemas acontecem em todos os festivais. Vocês estão-se a esquecer, é de um grande, grande nome que vem ao Rock in Rio Lisboa. Pá, um nome daqueles muito grandes, que são os Expressive Soul, que são a melhor banda de Portugal e do mundo. Também vi ao vivo ano passado no Sudeste. Sim, também já ouvi. Sim, sim, sim. Desculpa, uma coisa muito engraçada que o Rock in Rio faz todos os anos e que raramente é referido são os palcos dançantes. Ou seja, eles juntam artistas completamente improváveis e acabam também por dar uma nova roupagem à música nacional. Eu lembro-me que num dia, por exemplo, estava o Jorge Palma com os chutes e pontapés ou algo que era. Ou seja, eles usam artistas completamente improváveis, que eu nunca pensaria às vezes nas idas juntos, e aquilo é muito engraçado. E, pronto, eu não tenho o cartaz à frente neste momento, não sei dizer, mas eu há 2 anos vi o Rui Veloso com os músicos brasileiros, e eles fizeram ali uma fusão entre o rock do Rui Veloso e o samba e a bossa nova brasileira, e aquilo ficou muito, muito, muito engraçado. Agora, achei brilhante, meter os Expensive Soul, que lá está, é no dia dos Maroon 5, no palco principal, porque o palco ficou mesmo super bem organizado. Tem Maroon 5, tem Expensive Soul, tem Lenny Kravitz, embora sejam um bocadinho diferentes entre si no género, mas todos eles têm sempre uma ponte de ligação, e esse, pronto, eles encaixaram mesmo bem ali. Muito bem, Sofia. Tu estás realmente, és a nossa perita em música. Vais passar a ser a nossa conselheira musical aqui das conversas de esquina. Antes de entrares em direto, nós passámos uma música dos LMFAO, Sorry for Party Rockin'. Epá, tens também aquele, entre aspas, ódio pela banda, pela forma como eles atuam, pela forma como eles aparecem, porque há os fãs, os grandes fãs, e depois há metade da população portuguesa que os detesta. É, sim, eu acho que, pronto, não vamos comparar fenómenos, mas os LMFAO fizeram uma entrada à Lady Gaga, armaram assim bem estranhos e apareceram. Eu gostei porque eles fizeram, eu não sou grande fã de dance, mas gostei do som deles. Eles fizeram uma coisa muito engraçada nos videoclipes de dança. Pela primeira vez não meteram mulheres nuas a dançar. Toda a gente lembra-se do videoclipe do Call on Me. Sim. Exato. E eles fizeram aquela abordagem de dança, de diversão, de festa até o amanhecer. E foi engraçado. Agora, sim, eles são muito estranhos. Eles têm um estilo muito estranho. Pessoas que não gostam de coisas excêntricas não vão gostar de LMFAO. É a mesma história com a Lady Gaga. Mas, para mim, o que diferencia os LMFAO da Lady Gaga é o seguinte. A Lady Gaga começou como uma artista aparentemente normal. E, de repente, um videoclipe para o outro, entre dois videoclipes dela, ela passa de uma artista pop aparentemente normal e torna-se num freak show. E os LMFAO começaram desde o início como um freak show. E essa é a grande diferença que me faz apoiar o projeto deles. Pronto, não têm grandes músicas, não são os gurus da música de dança, mas têm um som engraçado, e são giros, não têm os videoclipes engraçados, a gente fala, dá para rir. Agora, lá está, há sempre quem gosta e quem adora. E se tu não gostas destes fenómenos de pop e não gostas de beleza daqui, não vais gostar dos LMFAO, obviamente. Ok, Sofia, muito obrigado. Nós estamos já quase a acabar. Muito obrigado, um grande beijinho. Beijinho. E sempre que quiser falar de música, beijinho, nós contactamos, está bem? Ok, obrigado. Vá, um beijinho. Tchau. As conversas de esquina estão já de saída. Voltamos então na próxima semana e com uma grande surpresa e com uma grande novidade. Vou já contar qual é. Ou fica para a semana? Não, conto. Vamos ter André Henriques, locutor da Mega Hits, das manhãs da Mega Hits. Tu certamente também ouves. Vamos tê-lo connosco aqui nas conversas de esquina para falar sobre rádio. Obrigado, Sara. Obrigado, Cristina. E obrigado, nós voltamos na próxima semana. Um grande beijinho, um grande abraço. Tchau.